no dia D, na hora de pagar pra ver. Ninguém diz o que disse, não era bem assim. Na hora H, no dia D, na hora de acender a luz. Ninguém dá nome aos bois, tudo fica pra depois. Na hora H, no dia D, ninguém paga pra ver. Tudo fica pra trás, querem mais é esquecer. Mas é impossível repetir o que só acontece uma vez. É impossível reprimir o que acontece toda vez que alguém acorda, porque já não aguenta mais. E a corda arrebenta no lado mais forte. É muito engraçado que todos tenham os mesmos sonhos e que o sonho nunca vire realidade. É muito engraçado que estejam do mesmo lado os que querem iluminar e os que querem iludir. É muito engraçado que todo mundo tenha armas capazes de tudo, de todo mundo acabar no dia D, na hora H. E é impossível repetir o que só acontece uma vez. É impossível reprimir o que acontece toda vez que alguém acorda, porque já não aguenta mais. E a corda arrebenta no lado mais forte. É impossível repetir o que só acontece uma vez. É impossível reprimir o que acontece toda vez que chega a hora de dizer chega. A hora de dizer chega. A hora de dizer chega. Verdade a ver navios, onde já se viu.